21h30, o celular tocou. Era ele a convidar-me para sair. Disse que eu precisava de me divertir. Por isso vinha-me buscar. Uma hora depois parou em minha porta. Ao chegar ao carro, notei que estava cheio. Ele tinha novos amigos e estavam todos vestidos de preto, eufóricos e nas mãos tinham copos vermelhos. E enquanto o carro arrancava veloz, aquela música começou. Selva, então de que tu estás à espera? O calor já está no ar, mas já quem o sente nas pernas? Tensão na capital, vestido só por febre. Se bebe, não conduz. Se conduz, para e bebe. E roubam chaves de mãe e elas o álcool do pai. Comprimidos no copo, ela finge que nem sabe. Sound system no whip, é mais caro que o whip. Só sugars no whip, piso mais alto que o whip. Febre de selva. I'm booty. Yeah, we do. Vadear com os niggas e umas booties. Yeah, chuck them deuces. Chuck them deuces. Fuck what you say. I'll be where my crew stay. Yeah, we do this. Yeah, we do this. Yeah, we me sujo vadear com os booties. Yeah, chuck them deuces. Chuck them deuces. Fuck what you say. I'll be where my crew stay. Yeah. A alegria deles era contagiante. Riam, riam e riam. Divertiam-se como crianças. A alegria deles era genuína. E eu começava a gostar. E eu começava a gostar do que via. Vagávamos pela cidade e parecíamos não nos preocupar em parar. Parecia que só existia a noite, a cidade e nós. Alguém insistia que tínhamos que comprar uma garrafa de uma tal Jack Daniels. Que eu tenho sobre ti. Desse corpo, just wanna make it real. Yeah. Alguém quebrou teu coração e em algo sério. Tu não estás busy, só sexo sem compromisso. Até tua vixe, um copo cheio de veneno. Deixa servir. A Jack Daniels, eu renci. Um shot, dois, três, duplos com gelo. E em tão pouco tempo me viciei. Sentia-me viva com eles. Dançava, ria, gritava, me libertava. Me surpreendia com tudo. Mas era tão natural. E era mais um shot, dois, três. O som tá no ponto e o drink preparado, as girls já chegaram e o ciclo vai ser fechado. A noite não acaba sem o objetivo ser alcançado. Good times, estou com o manicômio relaxado. The roof is on fire, sabes como é que é aquela base. A festa é no terraço, mas não aguento com a frase. We're gonna get higher, bring the kush, I got the lighter. Three pops and the niggas know I'm feeling lighter. Voltei com mais raiva e o dance floor vai sentir. Sou primeiro, mas quando a seguir, euforia começa a subir. Sou muito high, só posso fugir. Bandeiras não dou, eu não posso dormir. Slow down. Turn the music on, turn the system up and come and have a good time. Turn the music on, turn the system up and come and have a good time. Come and have a good time. Texas Blunt Rappers. Tô dentro do teu esquema, decidi trocar as letras para te dar um poema. Pretty girl swag, não aguento com o teu gingar. Porto hipnotizado quando vês teu booty balançar. Caga pro teu boy e as falsas amizades. A vida é curta e bela para estar atrás de grades. Let's chill, let's spark something. Let's cruise around the city with the speakers bumping. O teu favorito hit do manicômio. E elas com ciúmes porque tem meu eye on you. Madrugada, 3 da manhã para ser mais exata. Me vi numa sala nublada e com uma luz vermelha. Sentia-me mover quase em câmara lenta. E todos pareciam dançar ao mesmo ritmo. Todos estavam em silêncio, a acompanhar as batidas com o passado daquela música. E eu me juntei a eles. E ela perguntou o porquê de tanto álcool. E a team só doente, o remédio vem para o... E para amenizar a dor desses corações quebrados, basta um shot. Logo abraço ao pecado, baby, vem sofrer comigo. Às 6 da manhã, enquanto fazíamos a marginal a caminho da minha casa, eu não me sentia mais uma estranha ao lado deles. Eu me sentia uma deles. Eu descobri que sou como eles, sou parte deles. Sou daquela tribo e sou da tribo dos perdidos na noite. Eu sou da tribo dos perdidos na noite. Eu sou da tribo dos perdidos na noite.